Colombia. Comuna 4 horas e 30, autonomia? 3 horas e 30. 3 e 30, funcionamento tá todo aqui, o 62, funcionamento. To 5.1, if unable, 133.25. Sipping on 125.1, if unable, 133, that's 125. Bye bye, Ocean Air 6213. Solo, passarela 2230, livrando a pista. 230, Alfa, Juliette, passo 3. Chamando para o 2230, Alfa, Charlie, passo 3. Alfa, Juliette, passo 3. Faz Juliette, 3. Corona 67, chame Recife 125.1, alternativa 1-3325.1, confirme? A secundária 1-3325. Opa, 21-25-1-33-25. Corona 67, obrigado, bom trabalho. Comente. Dash 15, eu acho, confirmo. Tango, uma centena e Léus, pressada, cola pista no 7, curva direita. Saída coral, controle de 0.8. Aciona 0.263. Gente, modificando pista no 0, mantendo saída e curva direita, off the tank. Direcionar para o táxi, off the meia-sete para o táxi com o POB 28. Autonomia 3 horas e 50 minutos, alternativa Palma, Serra Brava, Papai Gilete. Confirmando 108 a bordo, voo no 867, CV Índia, ponte esperador de 862, que não no 0 no 3. O POB é 78, ajuste no 0 no 3, voo 1867 instantâneo. Tango, tá livre táxi e a Índia, ponto de espera, dá no 0.2862, que ligou no 0.3, POB autonomia. Bastidor, é o TAN 3193. Informação Oscar para Copa Galeão 380, posição 3. 3193, Galeão, 360, via pelo 10. Aí cola a pista no 0, curva direita, saída da Ale da Preta, Trit, controle no 0, décima 8, acena 514. Não entendeu a saída, nem o transporte, nem o controle. Você pode repetir para o 3193? 360, Galeão, via pelo 10, decola a pista no 0, curva direita, saída da Ale da Preta. Controle 20, décima 8, acena 5153193. 3193, autorizado Galeão 360, peso Luna 0, da El Leda Bridge 208-5154. Reporte na posta, acena 3. Algum horário? Afirmativo, o Tango Zulu está visual com o campo. Chame torre 1-1-8-6-2, se tiver Tango Zulu. 18-6, Tango Zulu. Torre Salvador, Papa Romeu, Kilo, Serra Lima, decolou, dá um não fecha, transfere. Kilo Serra Lima, 1-0-0, saída Coral, vigilância. 1-0-0, saída Coral, Kilo Serra Lima. Kilo Serra Lima, vamos direto Coral. Direto Coral, Lima. Salvador, bom dia, gol 1867. 7-3-6-0, saída da bordo, vigilância. Bom, 867, na saída da bordo, 2-3-6-0, vigilância, 867. Comandador, autoriza o Kilo Serra Lima pro direto para o destino, a magnética 242. Autorizado, reporte para modificação de regras, Kilo Serra Lima. É, autorizado, reporte para mudança de regras, Kilo Serra Lima. Controle Alfa Tango Tango, 1000 PS na Coral. Alfa Tango Tango, uma centena, sai da Coral, vigilância. Por favor, uma centena, Alfa Tango Tango. Vendo 41, desce para 4000 pés, chegada bom, vigilância. 4000 bom, vigilão para todo. Sobre, Salvador, pneu da sua, autoriza a dona da PC. Autorizado, pro de pelo, meu, no 41. vai controlando com o Cabo Salvador, foi copiado. Alfa Romeo, Kilo Serra Lima, já em condições visuais para o destino, no ponto de céu, destina, estimou pouso aos 1624. Prossiga para a altitude de tráfego, Kilo Serra Lima, modificado aos 1-2, reporte passando 4500. Chame agora Recife na frequência 125. Corrigindo 1260 e alternativa 128.8. Bom, 867, 126.0, altera 128.8, 867. Bom dia, 1867. Salvador, 230, Vitória Conquista 180, decola pista no zero, curva direita, saída na boa, elefa, obtude e aposta direto. Controle da 0, décima 8, aciona 5165. Leono 41, desce para 2010, ajuste no 0, 1, 2, 1012, reporte estabilizado na IES. 2012, reportado estabilizado na IES. 6145. Salvador, boa tarde, tá 3216, ciente da informação aqui. Oscar, solicita autorização para Fortaleza, já pronto. 3216, Fortaleza, 370, via Pesulo 19, Bangu, a pouco a parte direta. Daí coloca estilo 0 com a esquerda, sai da mão, transição frote, controle 20.8, sendo 5162. Autorizado, 370, Pesulo 19, Bangu, direto a Pucu, direto Fortaleza. Decoda 10, curva à esquerda, transponde 5162 e o controle 120.80, TAM 3216. Quarta puxa. Reportará, gato. Aquilo Serlinho, não há tráfego a reportar, livre frequência 2345, para coordenação e até o regresso. Reporte final pouso, mais flecha ao meu. Chega a Oscar para descida, sem contato com o certo. 1208. Chama lá. Senhor 240 da Trip, desce ao nível 050, chegada a Mari. 050, chegada a Mari. Controle, desvio, chame 641, efetor de desvio à esquerda, informação. Reporte final do desvio, 641 para a ventilação. Informação. Mostrar 6315. Para o sequenciamento, curve à esquerda, proa 140. Desça para 3.000 pés, o limite localizador, 6315. Esquerda, na parte de zero, descendo para 3.000, limitado pelo lado, 6315. Quatro, não confirme o motivo do desvio? 0.4195, até o 150, autorizado, quando for fora, não é pescoço. Foi ETAP. O 6320 desce ao 060. 060 e taxa, 6320. Controle, Ocean M14, o dispositivo é a formação com viadista, já estamos voando na proa de teu. Copiado, se tiver condições pode manter a presente proa e está sentado o LS nessa proa. Sente, 6142. Da 3193, 65, 4 horas Campinas. 0163, aborta 3163, taxi via Índia, ponte espera 12812, que legal, no 0112. 0012, via Índia, 18612, 03193. Né, prossiga para 2010, 1012, intercepta o LS nessa proa. 2010, 0012, tá tomando 2015, tá tomando 2015. Obrigado. Resposta estabilizada na LES. Controle, centro, XM1141, já no localizador. Eu chamou o centro, chamou o controle, agora vai chamar a torre, em 1186, 1141, por favor. Controle, gráfico. Boa. 5240, parou o sequenciamento, sobre o vetor, irá manter a presente pro limite e o localizador. Desça para 3.000 pés. Zero, sou o vetor, mantenha presente pro limitado pelo localizador. Desça para 3.000 pés. TP5240, controle Salvador. TP5240, se recebe o controle Salvador sem identificação. Hoje na 6315, na escuta do controle? Apenas para cheque de frequência, a aeronave que o precede, que o vai seguir na aproximação, está aparentemente sem comunicação com o controle. Está passando de terra agora? Negativo, está a 3 mil para Itapa. Ah, não. 5240, controle Salvador. TP5240, se recebe o controle Salvador, acione identificação. Na 6315, devido à falha de comunicação com a aeronave, a aeronave tem o mesmo estimado para Dunas, só vai ser vetorado para. Essa mesmo pode prosseguir em aproximação do LS. 6315, inicialmente, você vai voar na proa 080, aguardando novos vetores, 6315. Tem, esquerda 080, aguardando 6315, descida até 3.000 pés. 3.000 pés. Oxana é 6320, redução para 210, as condições. 210 reduzindo, 6320. 5240, controle Salvador. 5240, controle Salvador. Pegue acionamento, tanto 32, fono 6, gate 8. 38 no meio, autorizado, puxa, porta táxi. Porta táxi, tanto 32 no meio. Está recebendo com falta de comunicações. Ah, não, a gente não está recebendo ele. É, poderia controlar a frequência do controle? Controle, o trip está na sua escuta. E qual que é a frequência? 120.8. Tem outra frequência alterada? Está recebendo o senhor, na verdade. 119.8, alternativa. Ô, trip, tem que chamar 19.8. Vai chamar, 19.8. Salvador, boa tarde, tá 3193. 3136, vigilância. 360, vigilância, tá 3193. Trip 5240, a instrução que eu tenho para o senhor é descer para 2.000 pés e reportar estabilizado. Informo que, devido à falha de comunicação com a aeronave, tivemos que retirar a aeronave que o precedia na aproximação. Exato, 5240. Oxiné 6315, controle Salvador. Certo, vai completar a curva à esquerda na proa 190-190, vai manter 3 mil pés e vamos colocar atrás do trip. 0-100, tá ótimo. Afirma para o controle. 9 Torre, 340 via peso upper, whisky 10. Decola pista 10 com a direita, saída da Elleida. Após, vou direto eu. Controle 20-8, acena 5143. Eu repito, desculpa, não consigo copiar nenhuma informação, saiu muito ruim pra mim, por favor. Para o sequenciamento, tu vai curvar à esquerda, rua 30. O limite o LOX A2 descer inicialmente para 4 mil pés. 1014, 1012 no ajuste. Afirmativo, 1014 no ajuste, 2000 para a esquerda, para o atento. O limite qual é? Limite a magnético 101, 6320. Afirmativo, limite a 101 de Salvador. Flip 5240, só está passando 4500 próximo à duna. Você tem condições de completar a aproximação? Eudes, 47 aerovia, bota push 409. Eita, Elton, quanta custa? 2-4-0-5-9. Paulo, Salvador, Oxenê, 61-14-9. 61-41, tá com Chevy Alpha, reporta de Teixulete. Alpha, recuperando de Juliette, 61-14. Azul 4089, tem estimado push. Modificado aos 29, prossegue ao 065, Alpha Tango Tango, reporte Coral. Autorizado, tapa 3, reporte para 3. O azul 4089, solo. Posição e depois o que ele quiser. Confirma, aeronave chamou. O azul 4089. Está livre a assinar. Tem estimado pro push? Fiquei ciente. Cinco, dois, quatro, zero, da trip estabilizada. 240. Tínhamos três aeronaves na frequência 120.8, somente a sua não respondia. Por favor, checar com a manutenção em solo. Chame agora a torre 1186. 186, chamará. 5240. 6315 da Ocean, né, reporte estabilizada. Meu pés para interceptar o lock, vai curvar direita na proa 080. Direita 080 para o localizador para 2063-20. Letan Zulu, ciente, reporta novamente para o táxi. Confirmando, está livre, o taximento está para 3. Tá, algum problema parado no através do 8? Eu dou 230 autorizado, puxa, portátil. Poxa, na 6141, não mantém posição, portão previsto é o 01. Paulo, Salvador, o Xenemé 1 está. Mantém, portão previsto é o 01, 6141. A bordo, alternado, João Pessoa, 5:50 para o táxi. Autorizado táxi, Índia, ponte para o dano 02, 8 no 612, quem é o 0 no 2, 3, 2 no meia. Táxi pelo pátio, Índia, no Cruz Veras, chama a torre, 1 no 8, só o Beto, 3, 2 no meia. Vai chamar agora a torre, 1 no 8, meia. 8, meia, boa tarde. 4089, pushback, repetição 01. Autorizado, pushback, reporte táxi 409. Autorizado, reporte táxi, sobre 409. Alô 3542, pode estar levando a Delta. 5240, taxi via Alfa, repórter de Juliette. Na Alfa, repórter da Juliette, 5240. Passarelo 2230, 54 a bordo, 4 horas de autonomia, Canal Salvador. 5-4, sentido a bordo, passarelo 2230, taxia via Índia, reportante da... Fugindo. Taxia via Pato 3, reportando a saída Pato 3. Pato 3, chama lá na saída, 2230. Salvo Salvador, tá 3205, autorização 4. 305 Guarulhos, 340, VPZU 10, decola pista no 0, curva direita, saída da Euleda Bridge, controle em 10.18, aciona 5173. Vente 30 Guarulhos, 340, VPZU 10, saída da Euleda Bridge, controle em 10.18, aciona 5173. Reporta Bush, 305. Fala TP, 5240. Confia? CP5240, antes da Juliette. Ok, isso aí de quanto em posição? Mantém. Zero, complete a aproximação, torre 1-1-8-95. Corrigindo, 18-6. 18-6, obrigado, boa tarde. No limite do pátio 3, passaria 2230. Mantém posição no pátio 3, passaria 2230. Aguardar na saída. Prossiga. Tá passando agora o nível 250, acionado 3.5 no 54, confere? Afirmo. Ok, chame o seu transito na frequência no 251, na alterna no 3325. 251 no 3325, boa. Oceania 1141, ingresso Juliette, seguiu as inicial táxi, prossegue portão 01. Começando, para 01, Juliette, boa tarde, Oceania 5, boa tarde, táxi CV Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reporta. contato azul 4089 com 73 a bordo, 3 horas e 50 minutos, e alterando o Guardião. 3 ataques em índio, ponte para torre, 18612, que é 9012, 4089 da Zona. 18-6-4-0-4-0-9. Passaria 2-2-3-0 após a Avianca, prossegue Índia, ponte imperador 18-6-12, que fica 1-0-1-2. Após a Avianca, inicia para o ponte espera e chama lá 18-6-2-3-0. Trífico 2-4-0, após a DR da Passaredo, livre ao ingresso, está livre, Juliette, parte 3. Após Passaredo, Juliette, parte 3, 35-2-4-0. Genebra 3, 1, 5, Juliette, portão 03. Paulo, boa tarde, Oceania 6320, livrou, tráfego. 6320, Alfa, Juliette, portão 612. Alfa, Juliette, 612, 6320. Aguarda Airbus parqueando 03, após autorizado, puxa para o táxi. Depois Airbus 03, autorizado. Então. Boa tarde, então 32 no meia, saída Mômulo. Boa, contato, mantém nível 370, vigilância na saída Mômulo, corre boa pós frote. Mômulo, então 32 no meia, subir para 370. Então Zulu vai seguir táxi para 341. E depois no Travel 04, via Índia, ponte para a torre 18612, que ligou no 02. Confirma, desconsidera. Está livre de táxi. Controle, Salvador, é possível coordenar a pôr de protir? Também direto Cogbo. Ok, apresente Cogbo, tá 3-2 no meio. Você vem aqui, Mike. Confirma TGL Veracruz. Mike, um no meu pé, está com altitude no 7, com a direita, com a do axé. Controle 0.18. Aciona 0.1.1.2. Mike, recebeu bem? Estacionamento táxi 12862, não vem aqui, Mike. Ajuste no 012, aguarde LS X-Ray. Do 4089, contato, sou mantenha 340 na saída da Eolita, após eu disse. Da Eolita, eu disse 409 ao 340. Salvador, tem 3805, pronto para ataque, com 121 na borda, até na Galeão, 4 horas e 15 de ataque. 121 na borda, altímetro no 012, táxi via Índia Alfa, ponto de espera 2186, bom voo. Ele está de Índia Alfa, altímetro 02, obrigado, Maguinho. Autorizado direto, Leda. Obrigado, 408. Bravo, prossiga. Temos aqui, aguarde. Correção, para o controle, prossiga. Como recebe? Tá 4, dessa via até 2000, foram 9.4. Como recebe? Informa o setor do voo local. Patrulha passaria do 2230, muito boa tarde, decolado. Passaria dos 230, contato, mantém nível 180 na saída Árvore Elefa. Boa noite, zero, Árvore Elefa, 2230. Setor do setor, controle 120.8, aciona 0137, coteja. Até alterno 134.5. 145.34.532 no meio. Pessoas a bordo. 22 a bordo, altímetro 1012. Operacionamento, decolagem, chame torre 19.6, bom voo. E hoje em 18.6. passaria do 2230, por gentileza, podia coordenar nível 150 pra gente? É, confirmando 160? Aguarde o passaria 2230. Obrigado. E quando possível também, pro de conquista, por aguarde conquista devido a tráfego no setor sudoeste. Tá joia, obrigado.